para cá no setor das pequenas cirurgias, no PS do nosso HRPM, o gigante de concreto, para Mossoró e região. Francisco Calidé da Silva, de 43 anos. Esse aqui foi vítima de colisão moto com carro, com edema em região frontal, ou seja, em seu rosto, mais escoriações. Ainda se encontra em OBS aqui no repouso masculino. Gilberto José Bezerra, de 39 anos. Esse aqui foi vítima de acidente com moto na BR-405, trecho Piriga, Mossoró, cidade do Apodi. Ali, lá, a 500 metros da comunidade do Jucuri, digo trecho que liga Mossoró, cidade do Apodi. Olha, ele tem aqui com traumas, né? E também seguido de fraturas em região da pélvica, fêmur e costelas. O paciente, Padre Júnior Adriana, deu entrada aqui às pressas, tá certo? Em seguida foi levado e encaminhado vivo para o centro cirúrgico, onde se encontra ainda na sala de cirurgia. Fato esse ocorrido nas primeiras horas de hoje, nesta manhã de terça-feira. Carlão, se possível, só repete o nome dele. Certo, da vítima, né? Isso. Gilberto José Bezerra, de 39 anos. Ele vinha sozinho na moto? Não, não tem informações. Não, ele vinha com outra pessoa, segundo informes. Eram duas pessoas na motocicleta. Então ele saiu mais gravemente ferido, no caso, né, Carlão? Até porque ele chegou logo em seguida, isso, aqui no reclame da ambulância, claro, tem que trazer um mais grave. Isso. E o outro, eu tentava perguntar, falava, não quis a imprensa, mas também aqui os colegas não disse que ele estaria muito com, bem, de garupa com o Gilberto. O muito destaque bem foi para Gilberto. E muito até bem, porque depois que o Gilberto saiu daqui para o setor do centro cirúrgico, ninguém falou mais nada com quem estaria com ele na garupa. Diego Gilberto se encontra no centro cirúrgico. E para fechar aqui, essa ocorrência é até interessante. Olha, Gilvan Moreira de Lima, de 26 anos, vítima de uma cutilada por arma branca, uma faca de mesa, uma serrinha falada, não sei se pode ser já uma faca de mesa, né? Na região torácica, no peito direito. Aí eu conversando com ele, perguntando, amigo, como isso aconteceu, aonde? Não sei de onde. É da cidade de Pendências. E ele disse que a mulher dele, a mulher atual, que o desferiu com uma cutilada. Fui perguntar, claro, aquela coisa toda chegada. Olha, foi que o povo que ela fez isso, ciúmes, ciúmes e ciúmes. Aí foi o motivo pela tal situação. E ele disse, ela errou o alvo, mas eu vou acertar quando chegar em Pendências. Pois diga. Já está conversando besteira, né? É verdade. Ele já está conversando besteira, porque ele, se não quer mais a mulher, poderia representar contra a mesma, prestar uma queixa, não dizer que vai revidar, né? Aí é complicado. Todo respeito, viu, cidadão? O senhor já falou M aí, né? Porque, é verdade, né, Carlão? Ora, vou revidar. Exatamente. E ele não disse só você, certamente, né? Disse aí no hospital. Aí o que acontecer com a mulher, a partir de então, ele é culpado, né? Aí ela disse o quê? Por que ela fez isso, né? Deve ter tido os motivos dela. Mas não pegou no coração do homem, não, que ele tá falando, que né? Que não justifica, né? A agressão nenhuma justifica contra ninguém. Entendeu, Carlão? Olha, tem as vias legais para resolver. Se ele foi agredido, ele era para ter representado contra a mulher, fazer a denúncia. Mas ele tá verbalizando, tá em pé, tá conversando, vai voltar para casa, agora sair dizendo, vou descontar, ou vou acertar o alvo. Isso é muito ruim, porque de repente vai que ele cumpra mesmo. O que acontecer com ela, ele vai ser investigado, né? É verdade. E ontem, isso foi ontem, que passa a tardezinha aqui, lá na praça, tentando conversar mais alguma coisa, mas chegou mais algumas pessoas e ali que deram cobertura a ele, colocaram no carro e foram embora para Pendência. Como diria Eliseu Ventania, foi embora, meu bem, foi embora. É, Deus queira que, veio para cá, foi assistido, tranquilo. Foi embora, não foi nada demais, foi uma perfuração aqui baixa do peito direito. Sim. Ele saiu consciente, só um pouco meio assim, invocado com a situação. É. Mas que Deus, à frente de tudo aí na frente. Abrande o coração dele, né? É verdade, Padre Júnior. Muito bem, Carlão. Carlão, você tá tão bonito nessa foto. É o que é? Que foto tá aí? É essa sua agora aqui. Gostei demais, viu? Camisa daquelas boas, parece a camisa do doutor, viu, amigo? Assim, Padre, você não pode se apaixonar, não sabe? Não tem perigo mais não, Carlão. Essa fase já passou. 11:52, obrigado, Carlão. Tá bom, Valeu, tchau, tchau. Um abraço, Carlão. Adriana, acabou a sessão ordinária do Tribunal do Júri Popular, agora há pouco, onde sentou no banco dos réus o Michael John Fernandes da Silva, réu preso, acusado da morte de Roberto Duarte da Silva Júnior, no mês de junho do ano passado, lá no Ingá, ali próximo ao Bom Jesus. Segundo meu amigo Zé Maria, que é assessor do Tribunal do Júri Popular, o júri terminou há pouco e o réu foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses no regime fechado. Batemos de primeira mais uma da sessão ordinária do Tribunal do Júri Popular. Imagens aí na tela do julgamento que aconteceu agora há pouco no Fórum Desembargador Dr. Silveira Martins. Olha, a gente vai para o intervalo agora e aí na volta a gente vai trazer informações sobre a prisão de um homem condenado por estupro de vulnerável. Foi preso no município de Serra do Mel. Inclusive tem a fala do delegado Rafael Aboisseri falando aí sobre a prisão. O Cassim é o seu laboratório de confiança por toda a cidade. O Cassim só cresce e tem sempre um Cassim pertinho de você. Oferta de férias para encher o carrinho e a mala, só no Rebouça e Supermercados. Confira! Refrigerante Daiá Sabores 2 litros, 3,88. Queijo mussarela Bom Sabor, quilo na peça, 36,98. Filé de peito de frango rico congelado, quilo, 17,98. Frango congelado Seara, quilo, 9,98. Desodorante Aerosol Rexona sortidos, 150 ml, 12,98. Férias com economia é aqui, no Rebouça e Supermercados. Você em primeiro lugar. Não vacile, alguém pode estar de olho na sua moto para roubá-la. Proteja a sua moto, pagando pouco com a Mastermais, planos a partir de R$1 ao dia. Mastermais Veicular e Benefícios, 3317-6160. Ei, você sabia que a renda média atual dos alunos da UNP aumentou em 81% após a graduação? Então tá esperando o quê? Venha para a UNP e escolha como quer ingressar na única universidade privada do Rio Grande do Norte com nota máxima do MEC. Pode ser com vestibular simplificado, transferência, segunda graduação ou retorno ao curso. Aqui você adquire experiência na prática e aprende nos melhores laboratórios. Inscreva-se em unp.br e seja a sua melhor versão. Vai construir ou reformar? Não perca tempo. Vá à Casa dos Ferros e adquira tudo o que você precisa para sua construção pelo menor preço. Dividimos suas compras em até 12 vezes no cartão com descontos especiais. Casa dos Ferros, 3316-2229. Um condomínio à beira-mar, o seu paraíso particular. Sun Beach Condomínio Praia é mais um da Repav Construtora. Casas duplex com 3 ou 4 quartos, localizado na praia de Areias Alvas. O Sun Beach tem a maior área de lazer da região, com piscinas à beira-mar, salão de festas, 3 quiosques para churrasco, beach tênis e muito mais para você curtir o verão o ano inteiro. Tudo na segurança de um condomínio fechado. Sun Beach Condomínio Praia. Imunizadora Barão, uma empresa prestadora de serviços, especializada no segmento de controle de ratos, baratas, cupim e todo tipo de inseto rasteiro. Temos também serviço de motosserra, podagem e extração de árvores. Imunizadora Barão, Rua Souza Machado, número 101, ao lado do Acel, no centro de Mossoró. Fones 98832-6470 ou 99983-7970 e 3316-2534. Imunizadora Barão. A Rádio Difusora de Mossoró está nas redes sociais. Além de você ouvir a maior audiência do rádio, você também irá ver toda a nossa equipe e bastidores dos nossos estúdios em imagem Full HD. Basta procurar a Rádio Difusora de Mossoró no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Acesse www.difusoramossoró.com.br. Cidade Aflita. 11:56, estamos de volta com Cidade Aflita. Mandar um abraço aqui pra minha amiga Milena Barreto, meu amigo Toninho de Abidon, estão lá no Abolição 5 acompanhando a nossa programação. Milena, depois do programa eu falo com você e o Toninho, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço aqui pro meu amigo Raimundo Inácio, seu Raimundo, dona Sandra Line, lá na Duodécimo Rosado, ali pertinho do Severo, acompanhando a programação da Difusora. Um outro ouvinte aqui que está querendo interagir conosco, Adriana, deixando um abraço para você. Eu viajei com seu pai e falei que admiro muito você pela sinceridade de jornalismo. Isso para mim, rapaz, muito obrigado. Um ouvinte de carteirinha seu e de Adriana, dona Milza Fernandes. Olha aí, Adriana, dona Milza, acompanhando a programação da Difusora. Me mandou aqui uma mensagem. Dona Milza, obrigado aí, obrigado pelas palavras. Não, nada, não me deixa com vaidade, não. Aumenta a responsabilidade, né? Para continuar seguindo aqui o nosso trabalho. Alô, alô, doutor Roberto Miranda, acompanhando a gente na Clínica Odonto Miranda. Olha com quem o doutor Roberto tá. Ah, moleque. Ítalo Praxedes, lá no consultório do doutor Roberto Miranda, acompanhando a programação da Difusora na Clínica Odonto Miranda, aqui no centro da cidade. Tudo pelo seu sorriso. Valeu. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos agora até a cidade de Areia Branca. Informações chegando com a Adriana Mendes, que na realidade a prisão foi na Serra do Mel, né, Adriana? Foi na Serra do Mel. Não em Areia Branca, mas é porque o homem acumula. Né? O homem acumula. Enfim, um condenado por estupro de vulnerável, que estava se escondendo lá em Serra do Mel, foi preso ontem por policiais civis da 43ª Delegacia de Polícia Civil de Serra do Mel. Cadê as imagens dele? Tem não aí? Ah, tá baixando ainda. E essa prisão aconteceu ontem, viu? Joseildo Nunes do Nascimento, 31 anos, foi preso na Vila Goiás pelo crime de estupro de vulnerável com causa de aumento de pena. Contra ele já tinha um mandado de prisão expedido pela comarca de Mossoró, né? E os policiais, a delegacia lá de Serra do Mel, recebeu uma informação de que tinha um foragido. Olha ele aí, ó, para você que tá acompanhando a gente. Essa é a equipe, a Rosana Tavares, aí a equipe da Serra do Mel. E aí, após tomarem conhecimento que tinha um foragido da justiça, um miseado na Vila Goiás, os policiais civis de Serra do Mel, com apoio da equipe da Polícia Civil de Areia Branca, foram até o local e deram um cumprimento ao mandado dentro de uma casa onde ele se escondia. Delegado Rafael Laboissieri falou sobre a prisão desse camarada. Vamos acompanhar. Na data de hoje, a equipe da 43ª Delegacia de Polícia Civil, com sede aqui em Serra do Mel e com apoio da equipe de Areia Branca, efetuou cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido em favor de uma pessoa pelo crime de estupro de vulnerável. Essa pessoa, ela encontrava-se foragida do Poder Judiciário, estava ali na região da Vila Goiás, aqui na cidade. E assim que a equipe policial teve ciência dessas informações, dirigiu-se até o local para dar cumprimento a esse mandado. É importante ressaltar que o crime praticado é o crime de estupro de vulnerável. Contra ele já existe uma sentença condenatória. E agora ele vai ser encaminhado ao ITEP para exame de corpo de delito e posteriormente à cadeia pública, onde ele vai se encontrar à disposição do Poder Judiciário. Doutor Rafael Laboisieri, delegado de Polícia Civil da cidade de Serra do Mel. 11:59, pagar aqui os áudios, Adriana. 981-10-1170. Daqui a pouco tem mais política com o Elton Moraes e toda a equipe aqui na programação da Difusora. Minha amiga Jacinta, tava uma delírio. Obrigado aí pelo mimo, pelo presente de ontem. Sensacional, o doce. Valeu, Jacinta. Obrigado por sua participação. Bom dia, Adriana. Bom dia. A todos da Difusora e ouvintes, estou na escuta, Jacinta no mais. Valeu, Jacinta, obrigado por sua participação. Tem chat agora, Adriana Mendes. Alô, Francisco Salles, um abraço para você, bom dia, hein? Grata pela audiência. Mariana, boa tarde, gosto muito do programa de vocês, não perco nenhum dia, sou de Serra do Mel. Alô, Mariana Celle, na Serra do Mel, um abraço, querida, obrigada pela audiência, viu? A Albaniza Medeiros com a gente também, lá no Alto de São Manuel, muito bom dia, Albaniza. Lindomar Nascimento, ó, oh, Lindomar, Lindão. Um abraço, Lindão. Tive com o Juninho hoje de manhã, viu, na fila do foi? Pão, foi. Tá aqui, ele escreveu, ó, estamos no Vucu Vucu na escuta da melhor dupla do rádio. Lindomar Nascimento, Bruno Celle, é? Bruno Céu. Juninho Céu, no Vucu Vucu. Valeu, obrigada, gente. Um abraço, Lindomar, pra você, viu? No Vucu Vucu, saudade difusora. Um abraço aí, Lindão. Tive hoje com o Juninho, viu, Adriana? Mandou um abraço pra você. Você tá fazendo uma caminhadazinha cedo e passou já com um saco de pães. Enorme. Grande Juninho, aquele abraço pra você. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos embora. Vem aí mais política. Continue também acompanhando as informações em nossas redes sociais. Tchau, gente. Bom dia, fique com Deus, não temas, crê somente. A Rádio Difusora de Mossoró, ZYJ 598, 1170 kHz, 10 kW. Avenida Cunha da Mota, sem número, bairro Pereiros, Mossoró, Rio Grande do Norte. Difusora, há mais de meio século, a fala do povo. No Supermercado Queiroz tem preço e qualidade. Isso mesmo, a qualidade que você já conhece, aquele precinho incrível. Leite em paninho 750 gramas, 27,98. Colchão mole friboi quilo 29,90. Picanha friboi quilo 64,98. Filezinho de frango aurora o quilo 18,98. Supermercado Queiroz, aqui tem preço e qualidade. Venha pra cá, empresta seu lugar. Você sabia que dá para sacar seu FGTS sem precisar ser demitido e não ter parcelas mensais? Os meus amigos da Empresta têm a solução para você sair do aperto. Com o saque FGTS protegido da Empresta, você tem dinheiro em menos de uma hora, segurança em caso de demissão e contratação 100% online. Então, liga pro nosso fixo ou chama aqui no WhatsApp, que é o mesmo número, 3316-1255. Então, vem aqui para a Empresta, Rua Coronel Vicente Saboia, número 49, em frente ao Bradesco. Dinheiro é bom e na Empresta é bem melhor. Na Empresta você pode. Agora, você vai ouvir um verdadeiro show de notícias da política da nossa cidade, do estado, do país e do mundo. Mais Política. Mais Política, um programa que prioriza análises dos fatos, trazendo a notícia e a opinião que você merece ouvir, com a mais alta credibilidade da marca Difusora que você conhece. No ar, Mais Política. Apresentação, Wellington Moraes, Neto Queiroz. Do Norte, aqui você fica sabendo, é Difusora de Mossoró. Mais Política. Mais Política, edição desta terça-feira, hoje dia 9 de julho de 2024. É um final de manhã, começo de tarde, eu estou aqui no batente do balcão da informação para levar notícia com opinião até você, meu amigo, até você, minha amiga. Fiquem aqui porque aqui é muito mais informação. Aqui nós botamos o povo para falar, porque aqui é a Difusora de Mossoró. É a rádio do povo, né, gente? É a rádio do povo. Eu sempre digo que Difusora não tem ouvintes, Difusora tem torcida. É um patrimônio nosso essa rádio, é de todo mundo, é de todos nós. Meio-dia e 5 minutos, hoje dia 9 de julho de 2024. Um sol para cada mossoroense. Tá quente aqui a terra de Santa Luzia, mas vamos tocar pra frente porque tem muita notícia, tem muita informação pra gente trazer aqui dentro do programa de hoje, terça-feira, dia 9. Quer participar, quer interagir, quer mandar o seu recado? 8110-1170. Mais Política. Você também pode interagir através do 3316-3181. Brasil! Mais Política. É o Mais Política da Difusora de Mossoró, né? O Mais Política da Difusora de Mossoró. 8110-1170 é o nosso WhatsApp. É, nós estamos ao vivo pelo AM 1170, o AM da Difusora de Mossoró, o AM potente que pega bem mais de 160 municípios do Rio Grande do Norte, pega bem no Ceará, pega bem também no estado da Paraíba. São 10 quilos de potência e não há distância que nos separe. Adoro. Adoramos a Difusora de Mossoró. Difusora, mais política. Estamos ao vivo também no maior agregador de rádios do mundo, o aplicativo Rádios Net. Difusora. Ao vivo também com rádio, imagem pelo YouTube, viu? Estou ao vivo aí pelo YouTube, pelo Instagram, Rádio Difusora nas redes sociais, segue lá, viu? A Rádio Difusora nas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok, no Kauai e também estamos no seu coração, estamos em todo canto, em todo lugar, afinal isto aqui é Difusora de Mossoró. Mais Política conta com o patrocínio de Hiper Queiroz do Nova Betânia, preço baixo de verdade, é com o Hiper Queiroz do Nova Betânia. Você sabe que sempre há uma rede Queiroz bem próximo de você, né? Sempre há uma rede Queiroz bem próximo de você e a rede Queiroz está presente em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte e presente também nos estados do Ceará e da Paraíba. E daqui a pouco vamos passar os precinhos, as ofertas do Hiper Queiroz do Nova Betânia, porque lá tem preço baixo de verdade. Mais Política. Meio-dia e 9 minutos no Rio Grande do Norte. No último sábado, o Partido Liberal, né? O Partido Liberal, o Partido do Bolsonaro, aqui no estado do Rio Grande do Norte, emitiu uma resolução aonde não permite, né? Que seus membros participem, né? De campanhas de partidos, né? Como o PT, né? Quem tiver lá no PT não pode aí participar, né? Quem estiver no PL não pode participar de coligação que tenha, né, na coligação lá o PT, candidaturas que tenha na coligação o Partido dos Trabalhadores. Isso repercute ainda no estado do Rio Grande do Norte, até porque nós temos questões municipais, né, que não tem nada a ver com questões nacionais. E aí tem essa sopa de letrinhas, de incoerência, né, se você for pegar a visão nacional para uma eleição municipal, por exemplo, em um município como Felipe Guerra, em um município pequeno lá, como Vem a Ver, né? As questões municipais, elas sobrepõem sempre as questões nacionais, politicamente falando. Então, o PL emitiu esta resolução para que seus membros, né, principalmente aqueles que têm mandato, não suba em palanques aonde candidatos, né, por exemplo, do União Brasil, têm o apoio do PT, né? Não deixam aí esses candidatos participar, de certa forma, das eleições. Isso chamou muito a atenção, até porque mostra, né, que o PL cada vez mais está, digamos assim, com esta pauta fechada, né? E o PL, inclusive, proibiu apoio de filiados a pré-candidatos de outros partidos após Girão e Azevedo pedirem flexibilização da regra, né? Porque tem essas questões que envolvem, né, os municípios, né? Às vezes um prefeito lá quer apoiar o general Girão para deputado federal em 2026, né, uma possível reeleição, e o Girão quer dar esse apoio agora, né, dizer, olha, eu te apoio, mando uma emenda, agora não vou subir no seu palanque, mas declaro o meu apoio oficial a você, candidato a prefeito. Só que o PL, né, emitiu aí uma resolução dizendo o seguinte, né, inclusive assinada pelo presidente do estado, né? E agora secretário nacional do partido, ganhando muito dinheiro público, né? O Rogério Marinho, né? Ganhando muito dinheiro, né? Essa turma prega a questão da privatização, a questão lá de falar o seguinte: olha, a iniciativa privada tem que investir, tem que fazer isso, porque tem que empreender. Aí só arruma emprego público, né? Essa turma é engraçada demais, palhaçada. Então, a executiva do PL do Rio Grande do Norte proibiu, por meio de resolução número 001/2024, os diretórios municipais de formarem aliança majoritária com a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PCdoB, PT e PV, e também com o PSOL, que tem uma federação com Rede para as eleições deste ano. A resolução número 001/2024, que valida o apoio exclusivo aos candidatos do PL, proíbe estender apoio a candidatos de outros partidos, que quem desrespeitar estará sujeito a processo ético disciplinar e possíveis sanções, não é? Inclusive correndo aí com a questão de infidelidade partidária. Conforme o presidente do PL no Rio Grande do Norte, o senador Rogério Marinho, os membros do partido que têm mandato eletivo, vereador, deputado, senador, que é meu caso, prefeitos em municípios onde o PL esteja representado em chapas majoritárias ou vice-prefeito ou prefeito, não são obrigados a nos acompanhar, mas não poderão fazer campanha contra o adversário do partido. A resolução foi publicada 3 dias após o deputado federal General Girão e o deputado estadual Coronel Azevedo terem solicitado ao presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, o Vavá Valdemar da Costa Neto, a flexibilização da regra imposta pela circular número 007/2024, de 8 de maio, que determina que todos os parlamentares do PL devem evitar apoio a candidaturas de outros partidos, priorizando exclusivamente pré-candidatos do PL nas eleições municipais 2024. Eles querem ter o direito de apoiar pré-candidato de outros partidos que possuam vínculo político e princípios semelhantes a eles e ao PL para o pleito de outubro. Girão disse que o foco é ajudar seus apoiadores que não tenham conseguido espaço no PL e que por isso estejam concorrendo nas eleições municipais deste ano por outros partidos do mesmo espectro político, sem que seja caracterizada infidelidade partidária. Girão tá com medo de perder o mandato, né? Trocamos ideias a respeito da fidelidade partidária e de como o PL pode se comportar nas eleições municipais, destacou o deputado federal General Girão. Sugerimos ao presidente que apoiadores dos nossos possam ser apoiados por nós, sem caracterizar infidelidade partidária. O presidente Valdemar da Costa Neto nos prometeu verificar possibilidade de fazer um aditivo na recomendação feita para todos os estados do Brasil. Então, portanto, aí, o General Girão e também, né, o Coronel Azevedo querem apoiar, né, outros candidatos que não sejam do PL, mas no interior tem muito isso, né, gente? Tem lá duas candidaturas, por exemplo, Bacurau versus o Bicudo, né? Pegando aí essas duas escolas, né, eleitorais, né, políticas do interior, o verde e o vermelho, né? E às vezes tem lá um prefeito que até vota em Bolsonaro, mas também votou em Fátima, aconteceu muito isso, e votou em Girão, por exemplo, e Girão quer dar o apoio a esse prefeito, mas com essa resolução, né, a 001, faz com que o Girão não possa subir neste palanque, né? Ou pedir apoio, ou sair da foto com tal prefeito. Então, tanto ele como o Azevedo temem aí perder as suas bases, né? Por isso foram consultar o dono do partido, no caso aí, o Valdemar da Costa Neto, né? O Valdemar da Costa Neto. 8110-1170 é o nosso WhatsApp informativo, o nosso WhatsApp informação. Mais política. Chegou ao fim, né? Uma novela de muito tempo, né? Que eu pensava que ia, digamos assim, ia ser ad eterno, né? Ia ser ad eterno, né? A intervenção, né? A intervenção da APAMIM, né? E depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, essa intervenção judicial, né? Caiu, né? O fim da intervenção foi determinado pelo juiz federal João Batista Martins Prata Braga, da 8ª Vara da Justiça Federal, com sede em Mossoró. Já era esperado isso há muito tempo, né? Já era esperado isso há muito tempo. O que chamou a atenção foi a demora, né? A demora e essa intervenção, né? Da Justiça Federal na APAMIM demorou muito tempo. E agora é hora, né? De fazer com que esses serviços sejam transferidos, né? No caso aí, serviços do SUS, sejam transferidos para o Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Corrêa, porque foi um investimento de mais de 100 milhões de reais. A estrutura de lá é muito superior à estrutura da APAMIM, até porque é uma estrutura moderna. A estruturação, né, do Hospital Almeida Castro, aqui da cidade de Mossoró, Hospital Maternidade, é uma estrutura oriunda do final dos anos 70 ou anos 80, não é? E bem instalada nos anos 90. Não tem a modernidade, né, que tem hoje na questão de arquitetura, da acessibilidade, por aí vai, como tem o Hospital Parteira Maria Corrêa. Só que o Hospital Parteira Maria Corrêa, desde do dia que foi inaugurado, há cerca de um ano, nunca funcionou a contento. Funciona lá, né? Mais um pirotecnismo, funciona lá mais, digamos assim, uma coisa alegórica, né? Funciona lá mais uma coisa de encenação do que de pega pra capar, de verdade mesmo, porque é um hospital maternidade. Se é um hospital maternidade, o Wellington Moraes, tem que nascer alguém lá, não é? Tem que nascer alguém, minha gente, é um hospital maternidade. Foi comprado todos aqueles aparelhos, né, pros bichinhos ficar lá dentro, foi comprado tudo moderno para que a maternidade funcionasse, só que não funciona. Porque, gente, existe, né, na contabilidade pública, o que nós chamamos de verba de capital, né? Você constrói lá um prédio, aquilo faz parte, né, da questão do capital do município ou do estado. Mas o que gasta-se mesmo é o investimento, é o custeio, né? Então, o custeio disso é feito pelo SUS, né? E sempre ficava naquela questão, o estado repassava, o SUS repassava para o estado repassar a maternidade Almeida Castro, né? A APAMIM. E ficava sempre aquele negócio, demorava a pagar, a prefeitura também. Eu acho que agora está na hora, né, de verdade mesmo, de fazer com que o Hospital Parteira Maria Corrêa funcione como deva funcionar, como foi prometido pela governadora Fátima Bezerra, né? Lá atrás, esse hospital teve início ainda na gestão Robson Faria, mas não terminou, né? Não terminou. Foi uma ideia ainda lá atrás, né? Da governadora Rosalba Cialim, teve um problema lá de corrupção naquele ano, né? Com a empresa chamada Marca, salvo engano, e teve problemas, não é? Aí foi, o hospital migrou lá para onde era a APAMIM por um tempo, depois ficou com essa questão da construção desse hospital ali por trás da UERN, teve um problema de alagamento, né? Teve que fazer lá uma lagoa de contenção, todo um projeto lá arquitetônico, que eu nunca entendi porque ficou naquela localidade, né? Porque o centro era ficar para frente da UERN, não para trás, não é? Mas tudo bem, foi construído, mais de 100 milhões de reais. Aparelhos, né? Questão lá de, para fazer todo tipo de exame lá tem, mas não está sendo utilizado, o hospital é subutilizado. Mas agora, com o fim da intervenção, tomara, né? Tomara que chegue, né? Chegue a utilização, né? A utilização de fato, né? A utilização de fato do Hospital Parteira Maria Corrêa, né? O juiz federal revogou o decreto de intervenção da APAMIM. O juiz João Batista Martins Prada Braga, da 8ª Vara de Justiça Federal, com sede em Mossoró, decretou nesta segunda-feira a revogação do decreto da intervenção deste juízo, junto à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró APAMIM. A situação excepcional, que deveria ser breve, estava perto de completar 10 anos. A APAMIM era controlada pelo grupo Rosado, há várias décadas, e no dia 25 de setembro de 2014 aconteceu sua intervenção, com a nomeação de uma junta interventora, sua estrutura sucateada e diversas irregularidades foram enfrentadas nesse tempo. Na sentença, o judicante assinala que após a intervenção e durante o seu curso, a prestação do serviço público de assistência básica à gravidez de baixo e médio risco melhorou exponencialmente, sobretudo quando considerado o caos em que se encontrava a instituição antes da medida judicial, tendo a junta interventora da APAMIM logrado êxito no aperfeiçoamento da prestação de serviço pela maternidade. Acrescenta, entretanto, o seguinte: ocorre que desde que a decretação da intervenção já se passaram quase 10 anos e além de já terem sido cumpridos os objetivos que a fundamentou, verifico que a perpetuação desta imissão do judiciário na política pública estatal está ocasionando a inércia do ente estadual do que diz respeito a efetivação dos papéis que se situam no seu mister, conforme já destacado. Então, portanto, aí tem a justificativa, né, do magistrado sobre essa questão da revogação. Mas chamava muita atenção, né, gente? Mais de 10 anos, se você pegar qualquer empresa, quando tem uma intervenção judicial, por exemplo, a Odebrecht, é 6 meses, 8 meses. Mas a Pabim, a turma aí ficou, rapaz, que tempo, hein? Que tempo, hein, gente? Muito tempo mesmo, mas prestou também um grande serviço. O grupo que lá estava praticamente aí destruiu a APAMIM, né? Inclusive com ações judiciais, né? Muita gente aí foi processada, né? Muita gente aí foi processada por causa desta questão lá da maternidade. Mas enfim, chegou ao final. Agora eu quero saber para onde vai esse serviço, né? Para onde vai esse serviço? Para onde irão esses serviços? Tomara que sejam para a maternidade, parteira Maria Corrêa, até porque, digo e repito, é muito mais moderno, gente. É um hospital novo, padrão Europa. Esse hospital, os equipamentos que lá estão, são os equipamentos que estão na Europa e nos Estados Unidos. Foi comprado a dólar, porque o Banco Mundial diz o seguinte, né, que nós já por aqui, olha, eu vou emprestar o dinheiro, agora você só compra nós. Você só pode comprar nossas empresas, a CIMES, essas empresas que tem aí, essas questões que tem lá para fazer esses exames, não é? Esses aparelhos que faz todo tipo de exame, seja exame de cabeça, radiografia, tudo, né? Raio-X, tem que comprar eles, porque aí assina o papel do contrato. Então, que vendendo lá, nos Estados Unidos, no Japão, no raio que o parta, tem lá no hospital Parteira Maria Corrêa. Então, tem que transferir esse serviço para lá, para que um hospital, um aparelho público de 100 milhões de reais possa funcionar a contento, né? A contento. E também que depois, né, façam-se aí uma prestação de contas, uma transparência, né, do dinheiro que foi usado pela APAMIM durante todo esse tempo. Olha, entrou isso, saiu isso, foi comprado isso, fizemos isso, até para dar um grau de transparência. Foi por não ter transparência que o grupo Rosado, que administrava lá o hospital, teve que ser chutado pra fora. 81-10-1170, já por aqui também, Neto Queiroz. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Janaílde. Boa tarde aos nossos ouvintes que estão nos honrando com a audiência desta terça-feira, dia 9 de julho. Muita notícia, muita informação, né, Wellington? Aí essa resolução aí do PL, dando o que falar sobre as proibições e limitações dos seus filiados em relação às alianças e os apoios na campanha municipal. É uma coisa meio suicida essa do PL, porque ela vem da executiva nacional através de um ofício circular nacional do PL, emitido em maio ainda, sabe, Wel? Em que o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, diz que, tendo ciência de que muitos detentores de mandatos, deputados, senadores, deputados estaduais, prefeitos, que são filiados ao PL, estão apoiando outros candidatos nos municípios de outros partidos que não o PL, isso era muito preocupante. Então a determinação é que nos municípios em todo o Brasil, aonde o PL tiver um candidato a prefeito, ou a vice-prefeito numa chapa, é, obrigatoriamente todos os filiados têm que dar apoio. Eles colocam uma condição no ofício circular, um atenuante dessa decisão dura, né? É que os filiados podem até não dar um apoio consistente e podem até não ir para a campanha, sair nos comícios e tal, mas não podem fazer isso para outro. Se não faz para o seu, não pode fazer para ninguém. Então, trocando em miúdos para a gente entender essa resolução, que é importante a gente entender isso, que é uma coisa meio complicada de se executar. Então, o que é que está sendo dito aí? O PL está dizendo o seguinte: olha, nos municípios, nos 5.000 e tantos municípios brasileiros, quem é do PL, quem está afiliado, tenha mandato ou não, ele só pode apoiar as chapas que tiverem candidato do PL. Então, se tiver um candidato a prefeito do PL, gosta ou não, tem que apoiar. Se tiver um candidato a vice-prefeito na chapa, tem que apoiar. E aqueles que não tiverem compromisso com isso e tiver algum acerto com outro, estão proibidos de fazer campanha para outros. Eles podem até não ir para o palanque do candidato do PL, eles podem até não subir, eles podem não participar das caminhadas, das carreatas, mas para outro ele não pode também fazer isso. Por que é que eu digo que isso é complicado? Porque o PL tem 100 deputados federais. E tem um bom número também de senadores. Vou pegar só os deputados federais e senadores. Esses deputados federais e senadores, eles estão obrigados a apoiarem os candidatos do PL em qualquer município dos seus estados, sendo candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Em não fazendo, eles não poderão subir no palanque de qualquer outro, existindo as candidaturas. Evidentemente que nas cidades aonde não existirem candidaturas do PL, seja para prefeito ou vice-prefeito, ninguém está obrigado a isso, certo? Mas por que é complicado isso? Porque os deputados receberam apoio de vários prefeitos em todos os locais, né? Vou pegar aqui a situação de Rogério Marinho, que é quem tem que dar o exemplo aqui no Rio Grande do Norte, que é quem comanda o partido no Rio Grande do Norte. Rogério Marinho teve apoio aí de, digamos, por baixo, uma centena de prefeituras. Porque Rogério tinha uma superestrutura na mão, à frente de um ministério, e a Codevasp, companhias limitadas, e com essa estrutura ele cooptou muitos apoios à sua candidatura ao Senado. O que é que ele vai fazer com os prefeitos que o apoiaram e que porventura não estejam no PL e sejam candidatos à reeleição? Vai trair a turma toda? Ou vai oferecer um apoio camuflado? Entendeu? Por quê? Os deputados federais Girão, o deputado federal o Gonçalves, nem digo mais João Maia, nem digo mais Robson Faria, porque esse já João Maia saiu e Robson Faria já anunciou que vai sair, porque esse estaria enrolado, viu? Que eles não são da origem do PL, né? E aí o que é que eles vão fazer com os municípios onde o candidato a prefeito não é do PL e deu apoio a Girão, e deu voto a Girão. Deu 500, deu 600, deu 1.000 votos, deu 300, brigou por Girão lá. Girão agora não vai mais apoiar esse cara lá, porque o partido dele proibiu ele de apoiar, e ele vai perder o apoio, comprometer a reeleição dele daqui a 2 anos, Wellington, porque aqueles que tiveram com ele vai agora trair, vai agora ser ingrato com esse pessoal. A resolução do PL é uma resolução complicada. Porque se ela for ao rigor executada, se ela for exigida com rigor, amanhã vão ter que expulsar do partido aí uma cambada de deputados e senadores, porque é muito difícil para esse pessoal que teve apoio. Eu acredito que Girão, por baixo, deve ter tido apoio em umas 50 cidades do Rio Grande do Norte. E aí, Girão, o que você vai fazer? O próprio... Aonde tiver um candidato do PL lá meio simbólico, que não tem nem, não tá nem disputando, você está amarrado, você não pode ir lá apoiar aquele cara que ele deu 1.000 votos na cidade? O próprio Rogério Marinho, né, na eleição de 2022, ele teve muito aquele voto amarrado, o cara votou lá no Lula, nele e em Fátima, não é? Eu não vi Rogério Marinho na campanha de primeiro turno dizendo o seguinte: olha, quem votar em Lula e quem votar em Fátima, não vota em Rogério Marinho. Isso de jeito nenhum. Então, teve aí essa amarração, né? Por exemplo, vai ter muito prefeito, né, que votou em Fátima, que quer ter a Federação Brasil pela Esperança para matar, de certa forma, uma oposição que ele tenha lá na sua cidade pequena, né? Seja em Felipe Guerra, Upanema, Governador Tsé, Caraúbas, Natal. Natal não, porque lá já está resolvida essa questão. Mas Caicó, por exemplo, doutor Tadeu, vai querer ter a questão da federação para matar nessa chance de ir para a oposição e dar, digamos assim, uma força. Assim também lá em Pau dos Ferros, não é? Então, o general Girão pode ter apoiado um desses candidatos. É o seguinte: olha, quando essa turma estiver no seu palanque no dia, eu não vou. Se faz a campanha no outro dia, eu vou, né? Mas não quero estar no mesmo palanque que o Fernando Mineiro, por exemplo. Mas eu vou lhe apoiar, porque você vai estar comigo, né? Você vai estar comigo, você vai me dar o apoio para deputado federal. Caso o Girão não consiga isso, pode perder o apoio desse prefeito. E um Robson Faria da Vida, o seguinte, olha, Girão não quer subir no seu palanque, não pode. Eu mando as mesmas emendas e vou subir no seu palanque. E você fica comigo, não? E você fica comigo, eu boto você no ombro aqui, levo você na cacunda. E é o que deve estar acontecendo. A turma tá na espreita, esperando, sabe, pra dar essa sobrazinha pra pegar e dar o bote. E chegar junto do prefeito com a cantiga lá da sedução, pra seduzir os prefeitos. É uma resolução difícil, porque você diz bem, ué, tá a situação de Rogério. Rogério teve em diversos municípios do Rio Grande do Norte apoio em que o governante, o municipal, o prefeito apoiava ele e Fátima. Declaradamente, abertamente, com toda a ciência sobre isso de Rogério, sabia disso, e ele ia lá e dizia um pio com isso. Subia no palanquezinho, pegava o voto da parte dele, e foi assim que ele se elegeu. Alguém viu Rogério dizendo: eu não quero apoio de quem apoiar o Fátima Bezerra, não me apoie que eu não aceito. De jeito nenhum. Alguém viu o Rogério subindo no palanque e disse: olha, aqui o apoio é pra mim. Se alguém vota em mim, em Fátima, não precisa votar mais em mim. Não quero esse voto. Não disse. Pelo contrário, sumiu com o Bolsonaro da campanha. Nas entrevistas, por onde andava, Rogério Marinho falava do governo federal, mas não falava no Bolsonaro, sabendo que tinha muito voto lulista pra ele. Aí ele falava o governo federal, sabe, e não falava Bolsonaro, sumiu com Bolsonaro, aí agora vem com essa medida. Mas aí eles que são brancos que se entendam, né, eles que falam a mesma língua que se entendam. Só estou dizendo que é difícil execução, só quero ver se amanhã vão mesmo ter coragem de expulsar do partido deputados e senadores que não obedecerem a essa resolução. E se Rogério aqui no estado vai expulsar prefeito, vai expulsar vereador que não obedecer a resolução. Tenho muitas dúvidas sobre isso. E você vai ter aí prefeitos, né? Hoje nós temos 20 e poucos prefeitos, né? Deixa eu ver aqui quantos prefeitos o PL tem hoje. O PL tem 23 prefeitos, né? Desses 23 prefeitos, eu tenho certeza que pelo menos 10 tiveram o apoio de Fátima ou apoiaram Fátima na última eleição. Não foram com... E tem muitos aí que na aliança tem algum da esquerda, alguns partidos de esquerda lá na cidade, agrupamento. Né? Na cidade, no agrupamento, entendeu? Um candidatozinho aí eu quero ver. Bom, mas eles que se acertem. Neto, a notícia também repercute muito em Mossoró, né? Chegou ao fim, né? Aí a intervenção, né, foi revogada, a intervenção judicial, quase 10 anos, é muito tempo, né, gente? Eu acho também que tem que ter uma transparência do recurso que entrou lá dentro da PAMIN, do jeito que nós cobramos, né, do antigo grupo que lá esteve. Eu acho que dinheiro público deve ter transparência. Devia ter uma placa lá em frente dizendo quanto entrou, né, débito, crédito, o que foi gasto, o que foi gasto com funcionário, para todo mundo ver, até porque é dinheiro público entrando numa organização filantrópica, né, digamos assim. Então, tem que ter essa transparência também. Mas 10 anos, não é? Decreto, desde 2014. Que tem essa intervenção. Nós entendemos o que houve com a PAMIN, né? A PAMIN, na gestão anterior do grupo ligado à ex-deputada Sandra, se envolveu em muitas coisas que a justiça entendeu como ilegais, né? Cometeu muitas arbitrariedades lá dentro. Para você ter uma ideia, uma das coisas que mais comum de acontecer era a PAMIN contrair empréstimos com a rede bancária e no banco. Chegava o período das campanhas, a PAMIN ia no banco, pegava uns milhõezinhos emprestados lá no banco para a PAMIN pagar, e esses empréstimos eram prestados umas contas meio fajutas lá na PAMIN, serviam para as campanhas eleitorais. Isso veio à tona, foi revelado durante todos os processos que envolveram a intervenção. Diante de todo descalabro, de todo descaso, a Justiça Federal decretou uma intervenção, nomeou um grupo interventor, uma interventora, uma diretora, uma equipe para trabalhar dentro da PAMIM e botar as coisas nos eixos. Mas como diz a própria lei, diz a lei que essas intervenções exercem um caráter provisório, é só para endireitar o que não poderia se jogar o Léo, né? O que é que acontece? A justiça identificou os crimes, a justiça intervém, não pode deixar para mim, é o Léo, vai dizer o quê? E agora? Fecha para mim. Não, para que isso não aconteça, para que, já que os antigos diretores, os antigos membros da administração estavam todos colocados para fora por decisão judicial, não pode decretar que se fechasse pela qualidade e a necessidade do serviço que a PAMIM presta, até hoje. Então, o juiz nomeia uma equipe interventora para conduzir a PAMIM até que se ache uma solução de condução, porque o judiciário, ele não é administrador público. Ele não é executivo, ele não tem essa função, ele não tem como função ir administrar os órgãos públicos, ele é judiciário para resolver as pendências jurídicas existentes. Só que a lei diz, é provisória, a lei diz, é uma situação provisória, mas a PAMIM estava virando ad eterno, porque nós já estamos há 10 anos sob o regime de intervenção. Na prática, a justiça era o administrador permanente. Esse juiz que está, que sofreu um processo, né, sobre a questão de assédio sexual, o Orlando Donato foi quem deu a decisão, né? Foi quem executou a intervenção. A intervenção, e depois ele foi transferido, né? Porque passou muito tempo aqui em Mossoró, ele era da 8ª Vara Federal. Mas antes de ser transferido, deixou a intervenção foi ainda até o final de 25. Ad eterno. Até final de 25. Eterno. Aí o juiz que está agora responsável olhou tudo e disse, não tem pra que mais sustentar a intervenção nenhuma lá. Pelo contrário, essa intervenção se esticou muito além. E eu entendi o que o juiz quis fazer, porque tudo o que acontecer tem que ter assinatura do juiz. Aí a PAMIM é o seguinte. Aí o juiz disse, peraí, o Orlando Donato ele assinou a responsabilidade dele, agora eu não vou entrar administrando isso nessa... Depois de 10 anos, né? Não, mas não tinha nenhuma justificativa jurídica, não tinha, para continuar. E nós temos um hospital da mulher, foi investido quase 200 milhões de reais. E na decisão do juiz agora, ele vai atacar essa questão. Como a PAMIM está aí suprindo essa questão da necessidade dos partos, da ginecologia, obstetriz, então o Hospital da Mulher fica lá, o Estado vai estar para funcionar quando quiser, inaugurou. Mas não, tem a PAMIM. O Estado... Ah, cadê o Hospital? Não, tem a PAMIM. Ainda dá para a gente segurar um tempinho. Aí a Justiça estava sendo fornecendo a muleta para o governo do Estado andar nessa questão. Aí o juiz disse, não, vou tirar a muleta e o governo do Estado que resolva, que bota o Hospital para funcionar na prática. Afinal de contas, existe o Hospital inaugurado, há mais de, o quê? Até uns 2 anos que inauguraram. Tem um ano para 2 anos que inauguraram. Aí o juiz disse, o Estado aqui exerce essa função. Não é a justiça que tem que segurar essa boleta. E outra coisa, né, Neto? O hospital lá foi construído, né? Com empréstimo, né, do Banco Mundial, foi comprado e o Banco Mundial faz isso. Olha, a gente vai emprestar o dinheiro, agora os equipamentos você tem que comprar as nossas empresas, né? Então, tudo que há de mais moderno, né, tá lá, né? Comparado a PAMIM, o hospital... Parteira Maria Corrêa é como fosse um hospital de excelência, né? Como fosse o Sírio-Libanês, né? Comparado em termos de equipamento. Foi comprado tudo novo. Se foi comprado material vagabundo, aí é culpa do Estado. Agora, o dinheiro foi investido para comprar tudo novo, né? A própria questão de arquitetura, né, é voltada para acessibilidade, né, a questão de elevadores, a questão de mobilidade, totalmente diferente. Né, o APAMIM ali, o prédio foi construído lá no final dos anos 70, 80, e não tinha essa visão de hoje, moderna. Né? Então, toda a engenharia usada no Hospital Parteira Maria Corrêa foi para os dias de hoje e para o futuro. Agora, é o maior hospital do estado do Rio Grande do Norte, Neto. Agora, a questão que suscita aí com a decisão do juiz de suspender a intervenção imediatamente, nem cumpriu o prazo da última decisão, que ia até 2025, a questão é, sim, aí sai a administração, sai a intervenção e entra quem? É a questão. Então nós vamos entender o que é que acontece. Primeiro que aquela entidade é uma associação. Uma associação é composta por diversos associados. Existe dentro dessa associação, por força judicial, pessoas, grupos, setores excluídos que não podem retomar. Porque o pessoal pode pensar, mas se a associação retomar o controle, volta aquele povo? que estava lá antes e todo mundo volta? Não, tem decisões de exclusão, de afastamento dessas pessoas. Então, tem que ver quem também sustenta a PAMI. Não era a Justiça Federal que tirava o seu dinheiro e botava lá na PAMI para sustentar. Uma coisa que eu nunca entendi ali a PAMI é porque lá tem o dinheiro do SUS e tem uma Unimed lá dentro. Certo, mas a questão da Unimed é uma outra questão. Não, eu estou sendo porque é o mesmo prédio, né? Parceria. Mas quem sustenta lá são os recursos municipais da saúde que são repassados para né? lá e do Estado. Entendeu? E tem uma Unimed lá dentro. Tem um Unimed lá dentro, mas deve ter um de parceirista lá. Mas é porque me chama a atenção essa entidade que é filantrópica, né? E tem essa questão de ter uma empresa privada. A questão é que os recursos chegavam nesse repasse via SUS e aí a PAMI sustentava com isso. Como é que vai ficar agora? Vamos acompanhar aí esse desenrolar. Vai ter um período de transição, o município, a prefeitura municipal, o governo do estado vão agora se entender com relação a essa gestão. Eu acho que certo seria funcionar o que tem que ser. E a associação, em que pé ela está? Quem são os sócios? Quem são os associados dessa associação? Quem está apto? Essa associação está em que pé? Ela ainda existe? Como é que vai? Bom, e depois é isso que vai ser tocado. E depois quem está administrando lá, fazer uma coletiva, né? Fazer uma prestação de contas, né? Porque foram 10 anos, quase 10 anos aí, de milhões e milhões de reais que entraram na PAMIM, que prestou e presta um grande serviço, não a só o Mossoró, mas toda a sociedade, mas o outro grupo que lá estava saiu porque não prestava contas à sociedade. A questão talvez já você possa nos trazer mais uma luz sobre isso, a quem pertence o prédio, a quem pertence os equipamentos, essas coisas todas, né? Porque o repasse, isso é pelo serviço. Repassa-se o serviço. A questão da estrutura, vamos lá, Gessé, eu sei que você está aí bem ativo, né? Vamos lá. Boa tarde, traga Neto. Aí as informações boa que tarde, você Neto. Tem a respeito. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Janaildo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Pois é, olha, nós já vimos aqui comentado a nossa estranheza, né? Acerca dessa intervenção decenária da PAMIM. Uma coisa estranhíssima. Essa intervenção, e Neto, o senhor foi muito assim, muito didático. Neto, professor, né, ué? Facilita, né, Janaíl? Rapaz, questão. Professor facilita bastante aí a explicação para o nosso ouvinte e telespectador. É o seguinte, ali houve um ajuntamento de coisas erradas, de coisas erradas na antiga fundação que existia. Não era esse nome, antigamente. Eu acho que era de Ser Rosado, o nome da... nome da fundação. Era esse o nome, salvo engano era isso, se eu tiver equivocado. Porque tinha lá uma casa de saúde chamada Casa de Saúde de Ser Rosado, mas a maternidade era Almeida Castro, né? Era Almeida Castro, exatamente. É. Mas, mas a associação era onde recebia o dinheiro, entendeu? Aí vamos lá. Identificada essa situação, foi que a justiça entendeu por bem, para não perder um ativo, um instrumento público de saúde importante que atendia a população. Essa é a grande questão. Teve um senso de responsabilidade. Qual foi? Não podemos deixar a população de Mossoró e região, que atende a região, sem esse equipamento de saúde. O que vamos fazer? É uma espécie de puxadinho decisório. Vamos constituir uma junta provisória para que os recursos, vamos sanear, aliás, a junta provisória teve dois desideratos, né? O primeiro foi organizar a casa e não deixar descontinuar o serviço da saúde. E o segundo aspecto é uma espécie de auditoria dentro da fundação, certo? Isso foi feito. A passar desse período turbulento de organizar a casa, aliás, Wellington, diga-se de passagem, a junta, muito bem sucedida, porque organizou, você sabe que ali deu um salto de qualidade enorme. É bem verdade isso, a gente tem que fazer a devida ponderação quanto a isso. Teve um salto de qualidade enorme, o hospital ficou mais robusto, você vai, por exemplo, quem precisa fazer uma cirurgia, uma coisa, você vai no hospital ali ao meio da caixa, você percebe que o hospital está bem cuidado, com bons profissionais, virou um centro de referência de parto aqui na região, enfim. Então, diga-se, então, o serviço prestado foi um serviço de excelência, porém, né, era uma coisa provisória. E parece que pegaram gosto pela coisa. Por quê? Porque o juiz, na minha cabeça, inexplicavelmente, Neto, foi mantendo essa junta provisória e a tornando permanente no negócio. de modo que eles se substituíram como administrador de recursos públicos, sendo ele uma entidade privada. Uma entidade privada pode gerir recursos públicos? Pode, mas não da maneira como estava sendo feita. Wellington, quem custeia para mim é o município e o Estado. Claro que tem aquele, vamos dizer, aquela fraçãozinha ali que é de recursos privados, né, de serviços prestados pela instituição. Mas o recurso era majoritariamente recurso do Estado e do município. Né? Sabe o que era que acontecia? Entrava um pessoal, entrava com ação contra para mim, um servidor, um funcionário de lá. Sabe quem era que pagava, estava pagando antigamente esse negócio? O município. Porque ele entrava contra a PAMIM, responsabilidade subsidiária do município, porque custeia a PAMIM. Então o município pagava duas vezes. Isso precisa ser equacionado. Daí, o que é que vai ser feito? Na época da pandemia, entrou dinheiro monstro ali. Muito dinheiro. Muito dinheiro na época da pandemia. Muito, muito, muito recurso. E eu acho que precisa de uma auditagem. Porque é recurso público, precisa de transparência, viu? Ele tá ali, não tem caixa preta, não. Vamos auditar agora a intervenção federal. Mas tem que fazer. Não, obrigação. É. Tem que não, fazer. Não obriga ninguém a prestar conta, não. Não é pode por... ser uma junta federal, junta celestial. Mexer com dinheiro público tem que ter transparência, né? É um princípio, né? É um princípio. Transparência. É. Transparência, você tem que ter. Vai ter que auditar, né? Não é porque é uma junta federal que ela está extreme de máculas ou está impossibilitada de cometer alguma arbitrariedade ou algum deslize, ético ou não, ali. E é preciso fazer, porque, até porque a justiça, ela, na função de administradora, que a justiça também tem uma função atípica de administrar, ela presta conta ao Tribunal de Contas. Ela tem que prestar contas também. Então, Neto, Wellington, isso vai ter que ser feito. A bem do serviço público, e aí é onde está. Mas a questão, Gessé, é o que, como fica daqui para frente? Uma coisa é auditar essas contas aí e tal. Neto, eu tenho uma teoria sobre isso aí. Agora, como é, por exemplo, eu tenho uma teoria. Quem pertence eu tenho uma teoria bem sobre... patrimonial da que se chama hoje Maternidade da Meia Caixa? Eu tenho uma teoria sobre isso aí, eu vou explicar ao senhor. Quem gerencia daqui para frente? Eu, Gessé, se fosse prefeito de Mossoró, o que é que eu faria com a PAMIM? Eu fazia uma intervenção na PAMIM. Eu municipalizaria o hospital. É uma pretensão da gestão de Alisson Wellington ter um hospital municipal. É bem verdade que as UPAs, algumas UPAs aqui, fazem às vezes. Já a primeira função. Questão é a seguinte: no momento que o juiz diz assim, que a intervenção cessa de imediato, quem é que assume? Mas quem é que tem o controle da administrativa? Mas eu não li a decisão, mas deve lá haver um prever. É, tem que ter um caminho. Prever uma transição. Mas ele fala. Quem assume? Mas ele fala muito no Estado, né? Pela reportagem que eu vi, trechos da decisão, eu acho que. Ele cita o Estado no trecho da decisão, Wellington, em razão do serviço essencial que o Estado agora está também oferecendo em outro local que antes só motivou, porque não existia. Não, o Estado diz que está fornecendo. É, mas o juiz não vai levar em consideração. Não, mas aí o que. Tá bom. Aí o que vai. Ele tem que ter uma situação. Aí eu acho. Eu não vi a decisão, né, Gessé? Mas eu acho que vai. Como vai ter um período de transição, vai dizer o seguinte: olha, você pega tudo aqui e leva para lá. O serviço continuar lá, até porque lá é mais moderno, lá foi investido 100 milhões. Eu acho que no caminho não vai ser fechar para mim e para Maria Parteira lá funcionar, não. É os dois precisam funcionar. Até mesmo porque na questão da PAMIM ali, da Almeida Castro, tem um município como o ente participativo da coisa, né? Mas eu não podia ter um contrato de cooperação lá na maternidade. Mas entre eu acho que o caminho não é fechar. Não, estou dizendo fechado, até porque lá é de entidade privada, né? Então eles, a turma vai ter que tomar de conta, vai ter que achar uma outra alternativa. Agora, acho eu que o hospital Parteira Maria Corrêa consegue suprir toda a necessidade da região. Eu acho que a princípio, Gessé, assim, eu também não li a decisão, mas a princípio é o seguinte: a PAMIM pertence a uma associação, é uma associação que tem e permanece. E quem são os donos? Aí viva, aí eu não sei em que pé ela está. E quem são os donos, né? Quem é o órgão diretivo, porque a associação é eleita, né? Tem um corpo diretivo eleito. Esse corpo diretivo da associação que vai assumir a PAMIM é o município, é o Estado, são os três juntos? Pode ser que o juiz dê um caminho, diga o seguinte: eu indico agora que se reúnam e formem uma junta e elaborem tal e tal e tal. Mas em tese, tudo pertence à associação. Mas lá também. Que tem... é a associação de proteção. Mas, Neto, é lá dentro tem umas 50 cooperativas. Lá é o seguinte, lá é uma instituição. Lá é uma instituição privada. A associação é privada. É privada, entendeu? Então, assim. É privada. Veja o paroxismo disso. Com todo respeito aqui. Seguinte. Você tem uma associação privada totalmente custeada com dinheiro público. É bem Brasil isso, né? E não tem ninguém que apite isso. Eu, prefeito ou governador, custeando parte ou uma grande parte do negócio, eu iria tomar pé dessa situação. Por quê, Neto? Porque o município de Mossoró precisa de um hospital municipal. A Areia Branca tem um hospital municipal. É, e o município precisa. E Alisson quer fazer esse hospital municipal. O governador de Cesar está construindo agora. Baraúna também. Alisson quer fazer isso. Olha, Alisson é um prefeito que eu ando aí pelos cantos aí. Eu sei que Alisson é um cara que está, ó. O cara que está muito à frente do que eu vejo de média de administração pública aqui na região. Essa é a verdade. Às vezes o pessoal confunde uma opinião uma objetiva. Com qualquer outra coisa, mas é só o objetivo. Alisson, do ponto de vista administrativo, está muito à frente da média dos prefeitos e prefeitas aqui do nosso estado. Porém, essa questão do hospital municipal, existe vamos dizer assim, um atalho, que ele quer construir um hospital novo. E para isso, meu amigo Elton, bota 100 milhões aí, viu? Num hospital desse assim, num hospital de grande porte, para o município, um hospital regional, porque quer queira, quer não, Neto, o hospital municipal seria um hospital regional aqui. Porque vem atender gente de todo canto. Eu vi isso lá em Minas Gerais, né? Uma daquelas cidades, essa que são uma perto da outra, eles fazendo consórcios intermunicipais. De hospitais. Aqui existem esses consórcios que. Porque Mossoró seria o polo. Mossoró seria o polo, por exemplo, Tibau, Baraúna, Upanema, essas questões de maiores complexidades poderiam vir para cá. Uma questão a ser definida seria o seguinte: se o governo do estado coloca o hospital novo para funcionar efetivamente. E na sua plenitude e oferecendo esse serviço de parto, talvez o Almeida Castro, para mim, possa se especializar em alguma área fora do parto, fora da necessidade de cirurgia ginecológica, né? Não sei, para alguma utilidade. Que a prefeitura fez muita cirurgia ginecológica lá. Dentro das características até da saúde da mulher, algum espaço mais específico para lá, dividido com outro que seria mais para os partos e para internações e outras coisas mais. Não sei. Só estou jogando aqui. Eu acho que vai ter que sentar todo mundo e ver aí como é que vai ficar, porque tá meio solto aí a história. Tá meio solto. Assim, o que é que a lei, o que é que a Constituição diz, né? Diz o seguinte: a Constituição diz que associações privadas podem receber recursos do SUS. Podem. Tá ok. Então aí, Neto, Wellington, existe essa questão. Pode receber. Hoje, o que acontece não é dinheiro só do SUS. A APAMI recebe dinheiro do SUS também. Mas recebe dinheiro do Estado, da saúde do Estado, e recebe dinheiro da saúde do município. Então não é só o dinheiro do SUS, que é aquele dinheiro previsto constitucionalmente que as associações privadas que prestam serviço de saúde recebem. Então elas recebem, Neto, o custeio quase integral. Mas na verdade aí, Gessé, também tem uma explicação, porque para tudo isso tem a contrapartida dada pelo próprio hospital. Quer dizer, ele se sustenta pelos seus serviços, porque ali dentro você vê o seguinte, o que o Estado coloca, o que o SUS coloca lá é serviço feito. Pago, é atendimento, consulta, internação. O que o Estado põe lá é serviço prestado. Não, tem que prestar o serviço. A contrapartida do órgão. Que o Estado deveria prestar. E o município também, é uma contrapartida. Quer dizer, o hospital se sustenta pelo serviço que presta. Então, prestar o serviço. Mas peraí, mas vamos ter calma. É onde eu quero chegar é justamente nisso. Eu não estou dizendo que o hospital não presta serviço, presta serviço, um bom serviço. Exatamente. À população, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que os recursos... quando a gente vê uma associação dessa, uma entidade dessa, ela se recebe dinheiro do SUS... mas você muito lateralmente vê ela recebendo dinheiro de Estado e município, da saúde do Estado e município. Lá, a maior parte dos recursos, pelo menos essa é a informação que a gente tem, vem do dinheiro dos dois entes, município e Estado. Então, quem custeia, não é uma coisa lateral, quem custeia a maior parte do serviço da APAMIM, o Elton, é o município e o Estado. Então, se é o município e o Estado... E que... até agora custeava a maior parte sem direito a pitar. Sem direito a pitar. Não é isso, dizer nada. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Porque é o seguinte, essa função, ele estando com recurso público do município, do contribuinte moçoroense e do contribuinte do Estado do Rio Grande do Norte, recebendo esse recurso de lá e sendo custeado efetivamente, eles têm, no interesse da administração pública, necessária gerência sobre isso. Tem que ter. Porque eles, a função de administrar é uma função do executivo. Você não pode delegar para uma entidade privada a gestão da saúde do município, não. Isso não existe em canto nenhum. É o município quem gere a sua própria saúde. Agora, você não pode delegar isso para outra entidade. Eu penso que sim. A PAMI funcionava exclusivamente como entidade pública de saúde. Ninguém lá não recebia o paciente privado. Ou recebia? Recebia. Na época, lá atrás, quando era do Grupo Rosado, dentro de Gabação, não, não, sim, não. Na intervenção federal, se eu chegar lá particular. Tem, recebe. Pode, recebe. Lá tem partos privados. Então se assemelha demais aos hospitais. Ao Ex Rosado, que presta serviço ao SUS, ao município, ao Estado e privado também. Só que nenhum desses hospitais tem uma intervenção judicial. Não, no caso lá é o dono, quem paga o dinheiro é ele administrar. Porque o Porque no dele, caso lá do Wilson Rosado. A questão da a família, questão, quem é o dono? Por exemplo, na Wilson Rosado, por exemplo, ele presta um serviço lá ao SUS, né? Tem lá UTIs que são credenciadas, não é o que nós chamamos. Lá ele presta o serviço. Nós sabemos quanto é que entra, quanto é que sai. Tem lá um dono, um proprietário, às vezes passa 90 dias ou até um ano para receber do SUS, doutor Bernardo. Doutor Bernardo passa sei quanto tempo para receber. E presta o serviço. Uma outra questão é que tinha um juiz, né, que deu uma decisão, e esse juiz dava decisões também para cobrar o município e o Estado. Quando o Estado atrasava, ele bloqueava na conta. Ele dava uma canetada, meu amigo. Atrasava, bloqueava na conta no outro dia. Aí é muito bom, doutor Bernardo, né? Eu tenho seis meses atrasado. Eu tenho um pouco amizade do doutor Bernardo, mas eu conheço, é o cara com um ano de salário atrasado. Tinha que pagar. Mas a grande pergunta, Wellington Moraes. E não podia dar uma canetada. A grande pergunta é, Jéssica, quem é o dono? Vamos descobrir esse negócio. Quem é o dono da PAMI? Vai acabar sendo meu, você vai ver. Vamos pegar. Você deve me chamar agora, eu vou lá e assumo amanhã. Rapaz. É estranho. Eu vou reanalisar, porque faz muitos anos que eu li. A última decisão que eu li do Dr. Lan foi aquela que ele, quando saiu. 23 horas e 59 minutos do dia para ele sair de Mossoró, ele deu a decisão prorrogando por mais 2 anos. A intervenção na PAMI. Eu não li a decisão do Dr. Donato, eu acho que o nome do juiz é esse. Não, Batista, João Batista de alguma coisa. João Batista Martins Prado Braga. Isso é nome de juiz, viu? Nome grande, rapaz. Pronto. Eu Donato é que saiu. Orlando Donato foi embora e ainda tem um processo aí pra ele arrumou, viu? É. Aí é o seguinte, eu não li a decisão dele, não li. Essa decisão aí. A gente amanhã traz essa informação porque eu tenho certeza que essa decisão é muito interessante. É muito interessante. Então vamos falar. Eu vi partes da decisão, mas eu li. Né? É onde ele vai explicar que aquela questão, a intervenção estava virando ad eterno e o seu caráter era provisório, e dessa forma, uma própria resolução, o próprio entendimento do Supremo é de que essas intervenções elas têm que ter o caráter provisório. Ela entra para resolver determinado problema. Resolvido o problema, ela sai fora. Então, vamos lá. Como o José disse, elas foram lá para sanear e para fazer um levantamento de despesas de tudo e pronto. Feito isso, tem que ir embora. Não, e prestar conta do que entrou, né, também. Vamos, né, para o intervalo? Vamos para o intervalo. Depois vamos pro nós intervalo. Temos aí para falar, rapaz, nós temos aí para falar... Das joias? As joias, que a coisa está pegando fogo, rapaz. As joias, a gente pensava que era um colazinho, um reloginho, mas já está em 6,9 milhões de recursos desviados com estas joias. É dinheiro que não acaba mais. Tudo joia! Vamos ao intervalo, rapaz. Isto aqui é Mais Política. Rádio Difusora de Mossoró, 1170 kHz. Acompanhe nossa programação pelo aplicativo RádiosNet. Você sabe que em Queiroz e Filhos as ofertas nunca param. A maior variedade de produtos e a qualidade que você precisa para a sua reforma ou construção. Material elétrico, hidráulico, pisos, revestimentos, ferros, betoneiras, caixas d'água e telha Brasilite. As melhores promoções e o melhor atendimento. Queiroz e Filhos, confiança quem constrói. Rua Coronel Gugel, no centro, com estacionamento por trás da loja na Cunha da Mota. Telefone WhatsApp 3316-2002. Ofertas de férias é no Hiper Queiroz. Todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Leite em pó Italac 750 gramas 26,65. Mozzarella Freezer quilo 34,98. Lava roupas líquido Omo Ultra Power 1 litro e 800 ml 27,48. Fralda Turma da Mônica Shortinho Jumbo 33,48. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. Quer uma clínica completa, com diversas especialidades médicas, onde você também pode fazer exames? A nossa clínica tem o que você deseja. Aqui você faz consultas com profissionais altamente qualificados, diversos tipos de exames, com equipamentos modernos e preço justo. Tudo isso num ambiente acolhedor, com estacionamento, fraldário, lanchonete e atendimento humanizado. Nossa clínica, nossa família cuidando da sua. Agende já sua consulta pelo telefone 3315-8800. Mirela, sol, a sol, Mirela. Na difusora que a gente levanta a maré. Mirela, sol, a sol, Mirela. Na difusora que a gente levanta a maré. O Mais Política já está de volta. Mais Política. Wellington Moraes. 13:01 no Rio Grande do Norte, 13:01, 81 10 1170 é o nosso WhatsApp informativo, o nosso WhatsApp informação. Difusora. A gente tá falando aqui da FAMIM. Aí o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte lançou uma nota, viu, Elton? Hoje, dizendo que havia recebido com surpresa a informação. De o CREMERN, né? Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte havia recebido com surpresa a decisão do juiz, porque, segundo eles, a demanda estaria totalmente estabilizada, havia revogado. Que havia revogado o juiz, o novo juiz, havia revogado a decisão do dia 16/12/2022, pelo magistrado Orlan, que conduziu o feito, determinando a continuidade da intervenção da PAMIM até o mês de janeiro de 2025. Assim, após análise aprofundada da decisão por parte da nossa assessoria jurídica, a CREMERN vai interpor todos os recursos jurídicos necessários para que a intervenção judicial seja restabelecida com a maior celeridade possível, pois preserva o princípio da segurança jurídica e também não colapsar o sistema de saúde do nosso Estado, trazendo prejuízos imensuráveis e reparáveis à assistência materna, infantil e emocional em toda a região. Interessante, como uma associação dessa, associação privada de médicos, aliás, a natureza não é essa, certo? Só para o ouvinte entender. Um conjunto de médicos tem um conselho. Pronto, são médicos associados. A natureza jurídica não é essa, não vou estar explicando direito administrativo aqui. Mas é o seguinte, falando em nome do Estado. O que falta dizer aí é o porquê. Por quê? Não, a decisão do juiz está errada, por quê? Não, pronto. Qual é o conselho que não gostou? Conselho Regional de assim, diante, sabemos disso. Conselho Regional de Medicina atende os interesses dos médicos. Médicos. Não, e perguntar o seguinte. Vocês não falam em nome do Estado, meu amigo. Pronto. Vocês não falam. Chegar para o Conselho de Medicina e dizer, pronto, seguinte, qual é a data para entregar lá? Ou vai ficar para sempre? Tem que dar. Só para ter a ideia do Conselho, não o Regional de Medicina, mas o Federal de Medicina, né? Era um grande defensor da cloroquina. Achava que tinha que ser. E o presidente desse conselho era um de defensores também, né? Ele foi candidato a deputado federal. Os médicos em geral. Mas o assunto já foi. Pauta batida, vamos para a próxima pauta, porque. Amanhã. O ministro Alexandre. Amanhã Moraes, a gente volta, viu? Nós noticiamos ontem aqui que a Polícia Federal havia concluído um inquérito em que apurava o desvio das joias doadas por organismos, por países, governos de outros países à Presidência da República ou ao governo do Brasil. Essas joias doadas, o governo Bolsonaro estaria pegando essas joias, incorporando indevidamente ao patrimônio privado de Bolsonaro, mandando vender as joias, transformando em dinheiro que caía no bolsinho do Bolsonaro, porque ele queria tudo em dinheiro vivo, ele não queria depósito em conta, era tudo em dinheiro vivo, né? E hoje, para completar, ontem ainda, aliás, para completar, o ministro Alexandre de Moraes decretou o fim do sigilo desse processo, né? Como o que estava concluído, não tinha mais razão do sigilo, tornou público tudo que estava lá. Então, todo mundo entrou no processo e passou a olhar toda a documentação que estava lá. Todas as provas que foram apuradas, todos os depoimentos, o conteúdo de tudo. E aí, meu amigo, foi como destapar a tampa de um bueiro bem fedorento. E a catinga subiu, e o fedor subiu, e até agora está subindo fedor dentro disso, porque está todo mundo vendo o que estava lá. Por exemplo, tem inúmeras coisas, mas uma das coisas que agora o Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, não pode mais dizer: eu não sabia de nada, não peguei joia, não recebi nada, não sabia, não sei o quê. Isso ele não pode dizer porque as provas mostram o contrário. Mostram que ele sabia, mostram que ele coordenou a venda dessas joias. E o pior, a Polícia Federal disse que o que foi vendido e já avaliado diretamente pelos peritos da Polícia Federal equivale a 6 milhões e 900 mil reais. E ainda faltam 5 ou 6 coisas serem avaliadas e as outras que ainda não foram achadas, que foram vendidas. A polícia sabe que foram vendidas, mas não sabe onde é que elas estão, não foram devolvidas e não tem condição de avaliar. Mas falta avaliar ainda um negócio de uns brincos, uns broches, não sei o quê, tem um outro relógio para avaliar, dos que estão com a Polícia Federal para avaliação. Então deve ser superior aos 7, deve superar os 7 milhões de reais os valores desviados. Uma outra, primeira linha de defesa do Bolsonaro: eu não sabia de nada, isso aí não cola. Porque Bolsonaro foi chamado para depor na Polícia Federal a respeito das joias. E você sabe o que Bolsonaro fez lá? Não respondo a nenhuma pergunta. Por que que Bolsonaro não respondeu a nenhuma pergunta? Porque tinha perguntas difíceis de serem respondidas. E que ele sabia que teria que mentir, como mentiu na declaração à imprensa. Mais fácil mentir na imprensa do que mentir na Polícia Federal, porque tem as provas. Aí o delegado mostra na cara dele lá uma foto, uma mensagem celular, ele fica todo encalacrado. A segunda linha de defesa é que não, isso não é crime, as joias eram minhas, foram dadas para mim. Então tem a prova de que isso é uma desculpa muito fajuta. Era o esquema que era montado para levar as joias clandestinamente, entraram no Brasil sem declarar nada na Receita, passar com elas escondidas, botar dentro do avião presidencial, ir para os Estados Unidos, arrumar um jeito de tirar de Orlando para levar até Miami, colocar no leilão tudo em silêncio e vender tudo em dinheiro vivo para não ter registro em conta bancária. É um esqueminha de quem acha que está fazendo alguma coisa errada, né? Essas desculpas não colam mais. A ideiazinha de que o Milei pregou no Brasil, Bolsonaro é um perseguido judicial, isso é uma bobagem. Há um crime aí com todas as provas colocadas, a ponto de o pai de Mauro Cid, o general Cidão, ter declarado à Polícia Federal que num jantar com o Bolsonaro na casa dele, entregou em mãos 67 ou 68 mil dólares, em mãos, dinheirinho vivo, vezes 5,5, como é, 5,6, tá com a dor. É, por 400 esse... mil reais. Você sabe o que é entregar 400 mil reais em espécie? Se eu fosse de passar agora 400, não tinha de 100, não vamos estar de 50, não. Só não tinha de 100, o volume de dinheiro que eu tinha que entregar. Eu tinha que entregar uma sacola de pão, bem cheinha, daquela sacola sobre a minha cara até a boca, de dinheiro. Isso é legal, gente. Então vamos pegar aqui um gancho, só para fazer um comparativo, Gessé, porque a turma gosta muito de comparar, né, Lula com Bolsonaro em termos dessas questões de corrupção. Naquela questão do triplex, que Lula não pegou o triplex por causa da pressão daquele tempo, Lula não quis o triplex, o valor do triplex era de 2,2 milhões de reais, né? Então 2 milhões e 200 mil reais lá no Guarujá, que é a Praia dos Pobres. Que é a Praia dos Pobres. Não, porque eles botaram lá em cima, né? Ele vai avaliar. Quando eu fui ver o valor do triplex, na época. Foi vendido num leilão. 600 mil reais. Não, 600 mil do valor de aéreo. Valor de hoje. Que ele passou por isso, o bicho ficou valorizado. Ficou valorizado. Mas aí é o seguinte, é especulação. O Guarujá é a Praia dos Pobres de São Paulo, né? O cara se aposentou em São Paulo, vai comprar um apartamento lá no Guarujá, né? Tanto tem uma música aí do Skank, ou é dos Mamonas Assassinos, que fala na praia lá do Guarujá. Mas enfim, aí o apartamento lá de Lula, eu vi a última matéria aqui, tava de 2 milhões e 2 mil reais. Tá lá em cima, né? só de joias, né, da ditadura saudita, né, que presenteou a presidência da república, né, o cara não presenteou o Bolsonaro, eles conseguiram aí arrematar quase 7 milhões de reais para o bolso do Bolsonaro. Não foi para o bolso de outra pessoa, não, segundo a Polícia Federal neste inquérito. Então, assim, para comparação, né, de triplex com a joia, parece que Bolsonaro ainda tem um saldo de quase 5 milhões de reais. Pois é. Olha, tem um detalhe aí. É a polícia no relatório, eu não li, porque são mais de 400 páginas, eu tô atrás de achar o relatório, porque hoje eu vou fazer uma pipoca, Neto. E vou ler esse relatório. Comendo pipoca? Esse eu vou ler comendo pipoca. Esse daí. É o seguinte. Ele disse, lembre-se aí, Wellington, que Bolsonaro disse que a joia estava na casa de Nelson Piquet. O que foi que a Polícia Federal descobriu? Que a joia nunca esteve na casa de Nelson Piquet. Que, na verdade, Bolsonaro estava usando de um artifício para conseguir tempo para vender as joias lá nos Estados Unidos. Não, ele no caso Nelson Piquet, Gessel, mentiu de, no depois disso. Depois. Aí. Quando a polícia foi. Ele foi dizer à polícia o seguinte: que não, as joias entraram, foram registradas, foram para o acervo. E de lá eu mandei para um acervo presidencial que foi criado lá na mansão de Nelson Piquet. E as joias ficariam lá. Aquela ideia que eu não estava roubando, não. Mandei para o acervo presidencial do presidente da República, meu acervo. Só que esse acervo não existia. As joias tinham sido colocadas dentro do avião. É o relógio Rolex. Tinha sido colocada dentro do avião presidencial, foi levada clandestinamente dentro desse avião, entrou clandestinamente nos Estados Unidos, em Orlando, e as joias precisaram ir para Miami, que era o local onde seriam vendidas. E tem uma dificuldade de transportar de Orlando para Miami, porque não tinha avião presidencial mais para voar lá. Então eles queriam envolver aí um esquema e conseguiu levar essas joias para lá. Aí quando perguntaram: sim, Bolsonaro, você disse que as joias foram para o acervo presidencial. Cadê o acervo? Ele disse: não, as joias estão tudo lá na fazenda de Nelson Piquet, entendeu? E essa era só uma tentativa de mentir. Então, que as joias tinham ido embora. Mas é justamente isso. Ele veio com essa justificativa para ganhar tempo e tentar vender e recuperar. Porque lembre-se aí que o ACEF, que é aquele, o anjo, né? O ACEF, que é o advogado da família Bolsonaro. Diz ele que não é não, diz ele que é amigo pessoal. Ele foi para os Estados Unidos comprar um relógio. O relógio, um dos relógios que Bolsonaro tinha vendido, eu não me lembro se foi o Patek Philippe, que ele foi comprar, que era 300 e poucos mil reais, esse era 360 mil. O valor dele, bem baratinho, coisa pouca. Um apartamento, é dinheiro de um apartamento bem situado aqui na cidade de Mossoró, por exemplo, ou em Natal, Fortaleza, qualquer canto. Ele foi comprar esse relógio e nessa empreitada. Ele ficou escondido, teve para não ser identificado lá, a Polícia Federal conseguiu coletar essa informação, que ele ficou escondido atrás de um poste, para não ser identificado nas terras americanas, viu, Neto? Tem no problema, olha, tá. Neto, parece, não é não, vamos dizer assim, uma organização criminosa mambembe, essa de Bolsonaro. Muita coisa cômica, muito atrapalhada, um senhor, um general, Neto, o que é que o Bolsonaro consegue fazer com as pessoas? Um general, ser pego, batendo uma foto... Vendendo moamba. Batendo uma foto véia, e ser pego, só faltou estar de cirula. Olha, Neto, não é na foto. Uma coisa que eu entendo, Jessé, é porque Jair Bolsonaro, quando foi convocado para depor na Polícia Federal, se negou a responder qualquer pergunta. Ficou em silêncio. Né? Porque depois, agora, mais recente, Bolsonaro disse que não tinha nada para esconder. Olha, gente, quando você é chamado a depor, há um monte de coisa sendo investigada e você diz que não tem nada a responder, a primeira coisa é muito estranha. Mas agora eu entendo porque Jair Bolsonaro não respondeu as perguntas da Polícia Federal. Por exemplo, pensa numa pergunta difícil de responder, é o seguinte: o senhor chegou no dia 30 de dezembro de 2022 nos Estados Unidos. Veio no avião presidencial, desembarcou aqui. O senhor transferiu $800 mil, era o valor que deu 160 e tantos mil dólares, de uma conta do Brasil para os Estados Unidos, para lhe sustentar durante sua estadia nos Estados Unidos. O senhor passou aqui de 3 para 4 meses nos Estados Unidos. Quando o senhor voltou para o Brasil, o seu saldo bancário era o mesmo. Então significa que nos 4 meses que o senhor teve nos Estados Unidos, não gastou com nada, não teve uma despesa. Aí, Era difícil o Bolsonaro responder. Ele vai dizer, não, não comi, não bebi, não dormi, não paguei conta de água, não paguei conta de luz, não botei, abasteci carro, não gastei com nada. Sabe? Porque a conta bancária não teve momento nenhum. O que é que aconteceu ali? Aconteceu ali o que a Polícia Federal está dizendo. O dinheiro da venda das joias ia chegando em dinheiro vivo e ia sustentando o dia a dia. Aí o saldo da conta bancária permaneceu intacto. Porque aí Bolsonaro não tem resposta para coisa dessa. Então é muito mais fácil eu ficar em silêncio do que eu ficar lá engasgado diante de uma pergunta desse tipo que o delegado poderia fazer. E é interessante o seguinte, o resgate das joias do colar, que é o que era o mais caro, né? Deu 5 milhões de reais o colar de joias e os brilhantes, os brincos e o colar. 5 milhões de reais. Olha, ué, a consciência da ilicitude foi tão grande ali, que eles esconderam deliberadamente, Wellington, todas as operações. É tão verdade que Bolsonaro, quando perguntado sobre saber se alguma coisa disso, Bolsonaro disse, não, não sei de nada, isso aí eu não tenho como afirmar. Se houve alguma coisa nesse sentido, foi de iniciativa própria de Mauro Cid. Vendeu por conta própria. Jogando nas costas do coronel, do tenente-coronel. E Mauro Cid disse, e Mauro Cid chegou a dizer claramente que a ordem foi dele. Partiu diretamente dele, que não houve voluntarismo de nada, de resgate de joia, especialmente essa, Neto, de 5 milhões, até porque ele ia lavar a burra se ele pegasse essa joia de 5 milhões de reais. É para vender, e com isso você tem que pegar 5 milhões de espécie. E ele conseguiria vender aquilo fácil. Qualquer milionário conseguiria pagar aquele valor ali, ué, ele tá achando graça. E ficou muito claro que todas as ações que Mauro Cid praticava, e com isso acabou com a vida dele, um cara que... Eu tô assistindo o podcast de Mauro Cid da Wall Prime. O Wellington fazia ele estava há um mês de viajar para os Estados Unidos, já estava tudo organizado com a família, que ele ia fazer um curso de formação nos Estados Unidos, ia voltar para o Brasil já para disputar as carreiras de general aqui. E a mulher dele... É aquela história, né? Escuta sua mulher e sua mãe. A mulher dele disse, homem, não faça isso não, não vá ser ajudante de ordem não. Vá para os Estados Unidos, vamos para lá, você forma, termina sua formação, a gente está muito bem, a gente volta, você vai aí galgar o início do generalato e com isso chegar, sei lá, um general de 4 estrelas, como foi o pai dele. O que é aliás, é o avô, o pai e ele. O Véi Cid. O louro. Então, o Véi Cid. Pois é. Todos então, os Cid, rapaz. Pois é, então ele tem uma tradição nessa, na família de general. Ele disse, não, eu vou porque é a missão. E quem indicou o ajudante de ordem do Bolsonaro foi Tomás Paiva, o atual comandante do Exército Brasileiro. Porque Tomás Paiva, Neto, o Elton, foi ajudante de ordem de Fernando Henrique Cardoso. E ele tinha aproximação com o Temer, em função disso, ele indicou para ajudância de ordem o Cid. E Cid, Neto, a partir daí, virou um ativo político de Bolsonaro, articulador. Era o homem que levava a bolsa. É um articulador político. Pagava as contas. E foi perguntado, uma época, a ajudância de ordem. Eu não estou lembrado se foi Tomás Paiva ou se foi Azevedo, que foi o de Fernando Henrique, não me recordo aqui. O Azevedo parece que foi... Não, Azevedo foi de Collor. Uhum. De Collor. Pois bem, então ele foi perguntado, né? É um ajudante de ordem, faz isso mesmo. Fica sacando dinheiro em boca de caixa. Faz esse tipo de coisa, não. Então ele de fato, Neto, se imbuiu de uma tarefa acima do que era esperado para o seu cargo. Porém, ele foi e enrolou a corda no próprio pescoço, à medida em que ele fez isso, obviamente. E com isso, ele se enrolou tanto quanto o Bolsonaro, e uma coisa você não pode dizer, que o relatório da Polícia Federal não está substanciado em fatos. Fatos inequívocos. Porque, né, as conversas de WhatsApp, as mensagens de voz... O tal do Weingarten disse que não sabia de nada. E está envolvido até o Gogó nesse negócio, na associação criminosa. E o Acef também. Claramente, foi para... No celular de Mauro Cid foi encontrada uma mensagem enviada ao presidente Bolsonaro, onde ele manda o link da loja que vendia joias com o leilão da joia deles. deles, assim, que eles botaram para vender. Aí ele manda o link para Bolsonaro, aí Bolsonaro acessa o link, tá lá já a exposição e o preço de venda, tá. Aí Bolsonaro responde para Cid: selva. Selva é um termo militar usado em colocar que tem um bocado de significado, okay, né? Mas é um tipo de tudo bem, é isso aí, valeu, enfrenta, avanta, ok, qualquer coisa nesse sentido, é de afirmação positiva do que está sendo dito. Aí o Bolsonaro vem e diz: eu não sei de nada, eu não mandei vender. Mas ele recebe o link do vídeo onde a joia está sendo vendida e dá um ok para aquilo ali, entendeu? Hoje você dá um joinha lá no dedo, lá no sistema moderno, mas isso aconteceu. Então, gente, o que nós estamos relatando aqui, através do que veio à tona com o fim do sigilo dessa investigação, enquanto era investigação, era sigilosa, agora que ela já está concluída e o relatório é emitido, aí se justifica o fim do sigilo, é que de fato havia um esquema de corrupção que objetivava vender as joias de alto valor doadas ao governo do Brasil e à presidência da República, não é? E cuja regulação desse tipo de coisa, de presente, recebimento de presente e tal, já estava evidenciado, colocado em evidência, e o Bolsonaro e o governo sabiam que aquelas joias não poderiam pertencer ao Bolsonaro, pertenciam a um acervo presidencial que devia permanecer no palácio ou onde quer que fosse do governo, certo? E Bolsonaro passou a desviar essas joias a ponto de, no final do governo, pegar um avião oficial da Força Aérea Brasileira, um oficial, mandou uma pessoa dentro desse avião, de Brasília para São Paulo, para quê? Para resgatar um estojo de joias que tinha sido mandado pelo governo da Arábia Saudita e que tinha sido apreendido pela Receita. Esse avião voou com a única pessoa, um mandado do Palácio do Planalto, uma pessoa que foi lá só para tentar liberar essas joias. Para quê? Para poder vender e fazer mais capital. Cadê aquela joia? Não, pai, pegaram. Manda buscar, vamos, libera, vamos vender. Nós temos que vender tudo até o final. Entendeu, gente, o que aconteceu? Agora, se diante disso, aí a gente quer analisar a situação como perseguição judicial, então quem quiser analisar e fechar os olhos, fecha. Mas nós estamos diante de fatos concretos, nós estamos diante de uma realidade, nós estamos diante de uma situação que mostra que o presidente Jair Bolsonaro passou a mão nas joias destinadas à presidência da República e mandou fazer dinheiro com elas. E que, segundo a Polícia Federal, o que ele vendeu totaliza hoje 6,9 milhões, faltando algumas joias que estão sendo avaliadas. Se isso não é nada e é perseguição policial ou judicial, então vamos ouvir o Milei, que tem razão. Pois é. Walter, temos mais um intervalo aí? Temos, não, Gessé, mas temos alta na gasolina e no gás de cozinha. 2,5%? Deixa eu ver aqui, eu estava lendo hoje. 2,5%, né? Na gasolina é mais. Peraí, gasolina e gás, rapaz. Subiram tudo. Acho que no gás é 9%, na gasolina é 7,6%, salvo engano, né? Teve esse aumento. 2,5%, mas não tenho muita certeza. Teve esse aumento. Não, é gasolina 7,1% e no gás de cozinha 9,8%. 10%? Então, 10% o gás era quanto? Sei não, faço a mínima ideia. Você não compra gás? Porque não é como no botijão, faz muito tempo. Viu? Já sai encanado, rapaz. Faz muito tempo. Já sai encanado. Eu compro o gásinho, 10%. O gás, a última vez que eu comprei, né? Eu comprei em promoção naqueles Vale Gás da Vida. Aí dependendo, tava 95, às vezes você encontrava até 92, né? Mas com essa alta aí vai beirar os 100 de novo, né? Não, talvez passe dos 100, né? Passe dos 100. 95? Vai passar dos 100. Não vai passar dos 100. Não, porque tinha supermercado, dependendo da promoção. Quando o governo anuncia nova, aí sobe 14, 15, né? É que eu nunca entendi essa cara. A gasolina, quando sobe 7%, o governo anuncia 7%, ela sobe 10%. Não, e a cadeia de distribuição é a mesma, não mudou. Mas aí ele já bota, já pra... Tem esse segredo. Quando o governo anuncia um aumento que é 7%, aí você aí no posto aumenta 10%, 11%. Quando o governo aumenta uma redução anuncia uma redução de 10%, sai no posto. Mas o que está aparecido aqui, né, Neto, que o governo estava segurando o preço e agora soltou de vez, né? Então. Não, mas não soltou de vez, não. Porque. Não soltou de vez, não. Porque 18% mais baixo. Né? Ainda está abaixo do preço internacional. Paridade internacional. Pois é, alta do dólar. Mas é o seguinte: aí a gente vai. O que foi prometido não foi isso. O que foi prometido não foi isso. A picanha não era essa. Aí é maminha. Nem com o Jean Paul Prat a gente pode brigar mais, né? Não, nem. Até porque já está revogado do caso Jean Paul Prat que ele saiu, né? Só que o governo. Chambriarte, mulher, baixa isso. Não, aí é. Vamos falar da questão da tal paridade. A paridade. Porque o que foi prometido. A paridade ia para o espaço. Foi prometido que ia para o espaço. E o governo Lula, até agora, não cumpriu. Vamos esperar o que havia prometido. Mas está mais baixo do que antes, né? Então vamos esperar Lula. Mas aí é mais grave, sabe por quê? Vamos esperar Lula voltar para a gente poder cobrar isso pessoalmente. Voltar de onde? Da Bolívia. Senta na Bolívia. Tá igual aquela música, a música do Legião Urbana, disse ele que ia para Bolívia. Não, sabe por que é mais grave? Porque é pior. Porque pela métrica do que está posto, você não pode estar segurando o preço. E a paridade de importação está aí. Então a Petrobras está fazendo. O que Dilma fez? A Petrobras está fazendo hoje. Como? Segurando o preço. Porque a métrica. Prendendo a mola. Segurando a mola. Pressionando a mola. Porque quando solta de ver. Quando a métrica de preço é essa, obedecendo a essa métrica de preço, você tem que ser tecnicamente alinhado à métrica de preço que você adotou. O Chambriar vai ter que explicar isso aí, porque o gás. A gasolina, a turma já está pé da vida com qualquer preço de gasolina. E teve há um mês atrás, né, os postos de combustível aqui do Rio Grande do Norte aumentaram o preço sem ter aumento de preço, tanto da Petrobras como da 3R Petróleo. A 3R Petróleo subiu os preços na última sexta-feira e ontem a Petrobras anunciou que hoje teria este aumento. Agora, quando pega o gás de cozinha, né, aí a turma já estava pé da vida com a gasolina. Aí chega em casa. Qual é a solução, né, para isso? Vale. Um colchão. É um colchão. Não, vale gás. Não, é um colchão. Ele, vale gasolina. Ele chama de um colchão financeiro criado pela Petrobras. Não, essa aí é a teoria de Jean-Paul Prat. Colchão de amortização dos preços. Colchão de amortização da paridade. Entendeu? Essa ideia não é dele, né? Essa ideia está em Portugal, na Inglaterra, em outros países. Mas você nem deixa o preço subir demais e nem deixa baixar demais. Então, esse colchão, ele amortizaria esse preço, né? Porque quando o petróleo estivesse lá embaixo, a produção, ela se pagaria, né? Com esse colchão também. A realização Isso faria sentido se mudasse a política de preço da Petrobras. Mas o que é mudar a política de preço da Petrobras? O custo nacional de produção. Porque hoje o custo, né, é todo feito com base em seguro de exportação, não sei o que, tudo preços internacional. O Brasil não tem política de preço nacional do petróleo. E qual é o sentido de você ter uma empresa, uma das maiores petrolíferas do mundo, que você produz em dólar, paga o salário do povo em dólar, faz tudo em real, paga o salário do povo em real, mantém toda a estrutura real e vende em dólar. Qual o sentido disso? E vamos recuperar a nossa refinaria. Não tem sentido isso, com todo respeito. Mas Lula, você prometeu, e aqui ninguém vai passar pano, você prometeu, Lula, eu quero a gasolina barata. Cadê a picanha, a cerveja, Lula? Até a picanha e a cerveja, velho, até tá vendo aí, rodando aí, mas essa questão, por exemplo, da Clara Camarão, ainda está aí obscuro. É um engodo. E ninguém falou mais nada. Jean Paul Prat parecia que estava querendo mexer, viu? Tava. O governo já recomprou um, né? Comprou da Bahia. Landulfo Alves, né? Landulfo Alves, no Ceará. A do Ceará é a da lubrificantes, né? Ele comprou uma na Bahia, né? Ele comprou a Landulfo Alves na Bahia e a do Ceará, eles reverteram um processo, que é a. Luminol, né? Luminol. Mas se for aqui no Rio Grande do Norte, dava pra reverter que a coisa ali foi obscura. Foi, venderam. Aquela venda ali foi obscura. Mas Jean Paul Prat estava querendo mexer. Mas mexendo foi com o Jean Paul Prat. Jean Paul Prat queria mexer por lá, mexer com ele. Com a rafinaria. E agora Jean Paul Prat tá jogando bola aí no interior, né? Porque ele tem umas areninhas das emendas dele, ele tá entregando nas areninhas, né? Jean Paul Prat. Pois é. Só para trazer uma notícia aqui, gente, muita gente fala dos sem terra, né? Fala disso, fala daquilo. Ontem o prefeito de Natal, ele teve uma grande ideia. Tá tendo uma questão sobre a engorda lá de Ponta Negra, que é aumentar o lastro de praia, né? Você, como aconteceu em Balneário Camboriú, né? Você aumenta também fez isso. O tamanho. A terra, aquela parte da praia e a maré. Fica mais alta e a maré fica mais longe. O mar fica. A faixa maior de areia fica maior, né? Fica mais pra dentro da porque água. Porque justamente o mar já tá. Aí tem a questão do Careca, de licença ambiental, tem que ter um estudo. E quem dá o aval é o IDEMA. Depois que o IDEMA assina, é responsabilidade de quem assinou, inclusive se der alguma coisa errada o cara vai até preso, né? É de responsabilidade da turma técnica. Aí o prefeito de Natal, ele não tinha o que fazer, pegou a clerk dele, pessoas que trabalham na prefeitura. Eu a princípio achava que era morador de Ponta Negra, né? Não, comerciantes. Aí pegou uma arruma de servidor municipal, carro comissionado, disse, vamos lá, feito os 300, né, de Espartas, e invadiram o IDEMA. Aí tinha um pobre lá, do estagiário, levou uma pé, sem ter nada a ver, né, porque trabalhava lá. Paulinho Freire se mostrou agora porque é bolsonarista, né, agora ele é bolsonarista de verdade, invadiu, foi igual lá o 8 de janeiro, né, eles aprenderam muito bem, né, invadiram, quebraram a sede do IDEMA, né, e cadê a polícia para prender esses vagabundos que invadiram o IDEMA? Né? E a imprensa de Natal, eu vi um silêncio. Quando é o Sem Terra, Ave Maria, né? Se quebrar o Sem Terra também. Ave Maria, vinha helicóptero, vinha a SWAT, vinha todo mundo. Deixa esses assuntos pra gente falar no início do programa, porque esses assuntos são bons. Porque essa questão agora, é até mais complexo, né, a gente falar o que aconteceu ali, porque ali tem muita lorota. Principalmente do prefeito Álvaro. Vamos deixar para amanhã. Ele é um loroteiro, né? Porque ele tá dizendo o seguinte, que ele deu entrada na licença, o IDEMA tá levando aqueles 250 anos para dar uma licença. Ele contratou uma draga super cara, 500 mil a diária, para vir fazer lá meio da conchichinha. O trabalho dentro do mar, limpar tudo para botar uma nova areia lá. O que aconteceu lá em Balneário Camboriú, né? Foi bem isso. A draga passou uns 8 dias lá sem fazer nada, porque a tal licença não saiu. E agora o Álvaro Dias levou o servidor do município, tirou todo mundo do expediente, levou lá pra frente do IDEMA, fez zoada, pra dizer, olha, eu não tô trabalhando, não tô fazendo, porque o IDEMA não deixa. Aí o IDEMA tá dizendo, faz um ano que você tinha que dar entrada nessa licença aqui, e faz um ano que você vai entrar agora. Então você, a culpa é sua. E aí tá essa lenga-lenga, coisa mais complexa. Amanhã a gente trata disso, né? Porque tem algumas coisas aí. Tem algumas coisas. Tem algumas coisas que precisam ser ditas. Mas o que chamou a atenção, chamou a atenção foi ele ter utilizado de servidores públicos, né? Tem até um que era diretor, né, de comunicação social da prefeitura, um meio gordinho lá, invade. De derrubar portão. Tem uns 3 lá. Aí o estagiário tinha nada a ver, o cara lá do FRN arrumou um estágio lá, a gente sabe que é difícil ter uma formação. Aí o cara levou 2 mãozadas no pé do ouvido, do gordão, sem ter nada a ver. Aí cadê a polícia, gente, pra levar esses vagabundos também presos, né? Porque tem. Ontem eu fui olhar a imprensa de Natal pra saber se aquela turma que é contra a Baderna, né? Tem a turma lá que é contra a Baderna, não disseram nada, rapaz. Um silêncio mortal, viu? E quebraram o patrimônio público, que a sede do IDEMA pertence ao povo do Rio Grande do Norte. Wellington. Amanhã a gente trata. Álvaro Dias, quem te viu, quem te viu. Amanhã a gente trata desse assunto. Álvaro Dias é um irresponsável. Amanhã vamos explicar. Amanhã aqui, mas a gente explica. O assunto tá rendendo. E o assunto tá mal posto também. Tá mal posto. Então a gente trata desse. E outra coisa, vamos falar da regulamentação da reforma tributária. Tem muita coisa aí. Provavelmente, viu, Wellington? Do jeito que eu tô vendo a coisa andar, a gente vai ter um aumento da carga tributária brasileira. Olha o que eu tô dizendo. E a aqui. Votação no, vai ficar só para agosto, né? Na Câmara. Porque a ideia, Wellington, era votar antes do recesso. Parece que essa ideia virou água, viu, Neto? O negócio vai ficar para a volta do recesso em agosto, porque a discussão está sendo muito complexa, está tendo muito lobby dentro dos produtos que estão com alíquotas diferentes. Na prática, viu, Wellington? Você está criando um retalho de privilégios que está deixando a legislação tributária mais complexa do que seria a proposta, que seria de simplificação. Mas a gente vai tratar disso amanhã com mais vagar. Obrigado a todos pela audiência e até amanhã. Um abraço a todos os ouvintes e amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. Eu agradeço a você, meu amigo, agradeço a você, minha amiga. Boa tarde, viu, gente? Boa sorte. Vamos embora. Daqui a pouco tem ele, Reinaldo Silva. Raridade, trazendo muita informação na tarde de notícias da Difusora de Mossoró. Vamos embora! De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, aqui na Difusora, você tem um verdadeiro show de comunicação. A informação e sua participação no maior e melhor programa da manhã. Supermanhã Difusora, com a voz e o carisma de Carlos Itamici. A voz da credibilidade. Oferecimento, Rede Queiroz. É da nossa terra, é do nosso coração. Supermanhã Difusora. Ofertas de férias é no Hiper Queiroz. Todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Leite em pó Italac 750 gramas 26,65. Mozzarella Freezer quilo 34,98. Lava roupas líquido Omo Ultra Power 1 litro e 800 ml 27,48. Fralda Turma da Mônica Shortinho Jumbo 33,48. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. Agora na cidade de Baraúna, o caminhoneiro conta com os mais diversos serviços da Uzi Truck Center. Um amplo e completo serviço em alinhamento, cambagem, solda, borracharia, além de pneus e peças. Antes de viajar, passe primeiro em Uzi Truck Center e comprove o que estamos anunciando. Aqui você tem um ótimo atendimento, tudo para deixar seu caminhão seguro na estrada. Uzi Truck Center, RN015, quilômetro 41, Centro Industrial Avançado, Baraúna, Rio Grande do Norte. Anexo ao posto Uzi, fone WhatsApp 99618-2341. O Mais Política já está de volta. ZYJ 598-10 kHz 1170 kHz. Difusora Mossoró. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, oi! Meu Mossoró tem de tudo, tem gente de todo lugar. Fogueira, tem balão, tem um brilho no olhar. Tem muito forró, rádio difusora de Mossoró. Informação, credibilidade, esporte, cultura. Fala do povo há mais de 70 anos no ar. O hospitaleiro aqui vai encontrar. Rádio difusora de Mossoró. Em Mossoró, a capital do sal, terra que combateu o Lampião. Não fique fora desse São João, porque Mossoró é a melhor. Rádio difusora de Mossoró. Meu Mossoró tem de tudo, tem gente de todo lugar. Tem fogueira, tem balão, tem um lindo olhar. Tem muito forró, rádio difusora. Difusora que a gente levanta a maré. Me rela, sola, sol, me ré. Na difusora que a gente levanta a maré. Pra comprar no atacarejo, compro no dia a dia. Comece bem o seu dia economizando com as ofertas da semana do dia a dia. Confira: cerveja local Pinho sem lata 350 ml 1,99. Refrigerante Pepsi de 1 litro 3,99. Arroz brilhante branco ou parboilizado quilo 5,95. Café Bangu almofada 250 gramas 7,49. E óleo de soja Concórdia Pet 900 ml 6,45. Aqui tem economia do varejo ao atacado. Dia a dia, preços que ninguém tem. Quer uma clínica completa, com diversas especialidades médicas, onde você também pode fazer exames? A nossa clínica tem o que você deseja. Aqui você faz consultas com profissionais altamente qualificados, diversos tipos de exames, com equipamentos modernos e preço justo. Tudo isso num ambiente acolhedor, com estacionamento, fraldário, lanchonete e atendimento humanizado. Nossa clínica, nossa família cuidando da sua. Agende já sua consulta pelo telefone 3315-8800. Venha pra cá, empresta seu lugar. Ei, meu amigo e amiga aposentado e pensionista do INSS e BPC Loas. A empresa tem uma super novidade para você. A sua margem aumentou. É isso mesmo. Mais dinheiro liberado para você sair do aperto ou realizar aquele sonho. Vá até a nossa loja, faça sua simulação e fique com dinheiro no bolso. Então, liga pro nosso fixo ou chama aqui no WhatsApp, que é o mesmo número, 3316-1255. Então, vem aqui para a empresta. Rua Coronel